tratam juntão até o fim. O gueto ferve, o gueto é assim. Oi, oi, tudo bem, boy. O gueto ferve, o gueto é assim. Tá em casa, na quebrada, juntão até o fim. O gueto ferve, o gueto é assim. Oi, oi, chega aqui que a vibe é assim, miséria. Só chega os parceiros e os irmãos e os tios, já era João. Na função e na contenção, fica esperto, louco, vê se pega sua visão, negão. Várias tretas, não se envolva. Vários já desceram, foi de rally, marcou toca. E pelo certo, nego, eu vou seguir junto e misturado no bagulho até o fim. O gueto ferve, o gueto é assim. Tá em casa, na quebrada, juntão até o fim. O gueto ferve, o gueto é assim. Oi, oi, tudo bem, boy. O gueto ferve, o gueto é assim. Tá em casa, na quebrada, juntão até o fim. O gueto ferve, o gueto é assim. Oi, oi. Não entro no seu debate, faço parte por parte. Na rua tem vários loucos prontos pra o combate. Tem que ser de verdade, se as ideias não bate. Cê lembra daquela fita que chegou com os covardes? Só de prosperidade, amigo e falsidade. Correria não para na sua comunidade. Se tem verdade a parte, eu prefiro liberdade, onde o respeito é o que vale. Não importa o que fale, que vem aí não se cale. E se não sabe, não fale. A língua solta que te leva pra caguetagem. Saber cobrado mais tarde, quem deve que pague. Ter um limite entre ambição e a humildade. E semeia a verdade, quem semeia a verdade. Aproveitar de todo o conhecimento que sabe. Semeia a verdade, quem semeia a verdade, aproveitar de todo o conhecimento que sobe. O gueto ferve, o gueto é assim. Tá em casa, na quebrada, juntão até o fim. O gueto ferve, o gueto é assim. Oi, oi, tudo bem, boy. O gueto ferve, o gueto é assim. Tá em casa, na quebrada, juntão até o fim. O gueto ferve, o gueto é assim. Oi.